Tchau! No som, Bad Boy, toda a galera, Pertencíssima, Irmãs Viegas, Bufaletes, Pagação, Pagação, Trabalhadores Polêmicos, Tropa da Aristides, Anário, Implacáveis do Rock, Incríveis, Pertencíssimos, Intocáveis, a toda a galera, bora endoidar o bagulho, bora endoidar o bagulho, bora endoidar o bagulho! Elas gostam e é do índio que elas ficam loucas. Chão! Bora só, bora só, bora só! É de deitada que elas gostam. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dentro do meu carro, nós dentro do meu carro, nós dentro do meu carro, nós dentro do meu carro, nós dentro do meu carro, nós dentro do meu Tchau aí, ó! Garotinho do reggae. Olha os polêmicos aí, ó. Agora quem é do guerreiro? Pagação, bora, Ronaldo. Agora quem é do guerreiro? Levanta a mãozinha pra cima. Agora quem é... Quero ver, gordo, quero ver. Olha o sapo aí, ó. Mexe, mexe. Pode comigo agitar. Agora quem é do guerreiro? Joga a mãozinha pro ar. Mexe, mexe. Pode comigo agitar. Vocês, vocês, vocês. Joga a mãozinha pro ar. É do guerreiro. Saber se tem alguém que tá solteiro hoje no Tietê. Só quem é sincero dá um gritão bem forte aí, ó. Quem nunca traiu na vida dá um grito. E a torcida do Clube do Remo tá aí. E a torcida do Paysandu tá aí. Mas só tem Paysandu em Abaitetuba, é, meu irmão? Cadê a torcida do Clube do Remo? E a torcida do Paysandu? Oficina! A loja que veste o DJ do Tuxaua! Pode ser mais alto, pode ser mais alto! Pode ser mais alto, quero vir, quero vir! Que doida! Hoje eu tô fervendo, e ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Bora, seu Grêmio, e doida, seu Grêmio, e doida, e doida, e doida. Vai, vai. Sempre meu amor, só provar que você me ama. Fazer sucesso é do Jal, meu irmão. Eu senti que você não quer. E aí, André? No guerreiro do Jal, um DJ anda se tocando. DJ Mauri no comando dessa união. Eu tô no guerreiro do Jal. Garotinhos do reggae, alô FDA. Meu amigo Diego, obrigado, Nanda! Todo guerreiro do chá. Doida mesmo, cara. Garotinhos do reggae, vou com você, amor. Vou com você, amor. A família é FDA. Todo guerreiro do chá. Os garotinhos do reggae, vou com você, amor. Vou com você, amor. A referência do Tecno Melody. Banda Mega. Belezinha! Mega Vigarista! Pega do Tuxela, Tietê, lotadinho, meu irmão! O Rajê de Nira aí, ó. Alô, pirata! Por se amar, sempre meu amor. É só provar que você me ama. Eu senti que você não quer. O guerreiro do Tuxela. Doida, bora aí, doida, bora aí, doida, bora aí, doida. Uou, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Alô, Dudu Polêmico. Olha a Nike, meu irmão, bora, mutante. Que é muita onda. Bora, Roberto, bora, Roberto. A comitiva agora tá bom. Pagação, pagação, bora. Vamos curtir o Tuxaua. Aqui é muita onda. E tem o que, gordo? Tem o que? Pagação, gatinha. E tem muita cerveja. Aqui é bagaceira. Os polêmicos do guerreiro vai te dominar. Considerado, mistura tudo, Daniel Ferreira, Diego Oliveira, o tio Chico, Diego Negão, o Mau Mau, e o parceiro Jailson Salamanga do Guerreiro. Muita cerveja. Alô, Josiel. Bagaceira, os polêmicos do Guerreiro vai te dominar. E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, joga, joga, joga, joga o batidão, e vai no batidão. Escuta aí, Roque, DJ Lohan que tá tocando. Caralho! Caralho! Bora, Belzizinho, o cachorro louco! Vamos lá! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de lado. Meu amigo, olha no cachorro louco falando. Vou te fazer mulher. Ai, tu senta na. E aí, Ted? Ai, tu senta na. E a tropa, Ted? Fazer mulher. Ei, Tio Lohan. O baby. Faz assim. Como é que as periquitinhas ali, ó? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá pra mim. Tio Lohan que tá tocando pra prestidão cheio de tesão. Mas que negocinho. Olha, DJ. Que negocinho. Vai, pula comigo. Vai, relaxa. Meu amigo Ney. Romilson, tô na família Bad Boy aqui do ladinho. Um abraço. J. Anderson. Alô, Mari! É tudo que eu sempre quis, tu pra mim, pra mim. Mano, tu é tipo bomba e as mina, bomba grenada. Tá querendo cuidar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dá espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai dar, cadaca, daca, daca, daca, daca. É minha amiga Junice Viegas, mulher de Salamânia. Alô, Estrela na batida. Eu tô perdendo 10 quilos já por aqui.

se acordar, era tudo tão lindo. E agora? Até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Meu parceiro Bruno Brasil, sou na Mania, tô na GD8. A GD8 detonando aqui no Guerreiro, meu irmão! Parceiro, é uma vez incrível, hein, Oel? Maurício, eu tiro no som! Só de melhor, hein, Maurício? Fala, meu parceiro Felipe! DJ Anderson considerado. E aí, do chão, como é que é? Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. Olha o parceiro Roberto. Assim. Toda a família mutante detonando por ali também. É meu desejo. Olha, Roberto. Jean Ferreira. Sim. Você, o Cauê, toda a comitiva. Com você. Deixa eu conhecer, ó. Sinto. Paixão, playboyzinho. Aí, pirata, segura o paixão aí, meu irmão. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Vocês, vocês. Agosto, aniversário do seu Cleice em Beja. Alô, bar do Pipoca, quem toca é o considerado. É. Alô, DJ Anderson. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Do Shawa. Simplesmente o guerreiro da galera. Olha o sucesso aí, ó. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo. Amigo Sapo, Pessicíssimo Danás. Macaquinho Hi-Fi. Com meus olhos não consigo enxergar. Aqui meu Reginaldo, Assuri, Yuri, no 18 com o Gordinho, obrigado. Se eu tivesse sete vidas, meu amor, te daria toda a tela. Abraço aqui de pé na cova, o Andrei, tio Black, Kennedy, Luan e o marinheiro curtindo no Guerreiro da Galera, obrigado. Tantos olhares me olhando e eu quero. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor. Fala, meu parceiro Diego! Que só trabalharam em Chiris e o Tédio por aí também. E Platinado tá na área. Alô, baby! DJ Kelly Solange, DJ! Um abraço pra você, garoto. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Rodrigo, Igor, Marcelo, Rafael Silva, galera de Parque Arena, curtindo do Chau e Abaité. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo você. Como é que é? Tantos sorrisos por aí, você querendo ver. Amigane Moraes, um beijo pra você, Anne. Me olhando e eu querendo. Segura aí. Eu não duvido. Aninha Moraes também, hein? Por aí, Jean. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tchau! E agora? E aí, Nebede Boy, mano Romilson! Eu sou da tribo, sou paraense, bora puxar o ar. Lu Piratinha, Lulu! É o guerreiro que tá chegando na pressão do cortinho. Vamos endoidando. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro do Xauá na pressão. Joelson, sobe e débora, Joelson. Olha o índio, é o guerreiro do Xauá na pressão. Fala, Lizinho, vai. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaquetuba e o guerreiro do Xauá. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaquetuba. Garotinhos do reggae, bora finir. DJ Anderson, considerado DJ Mauri, vamos no caqueado. Como é que é? Com DJ Anderson, considerado DJ Mauri, vamos no caqueado. Olha o índio! Olha o índio! Olha o índio! É o guerreiro do Xauá na pressão do gordinho. Olha o índio! Olha o índio! É o guerreiro do Xauá na pressão do gordinho. Esse amor. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. E olha o batidão, e olha o batidão, e olha o batidão. Ai, dig-dong, dig-dong, dig-dong. Ai, ai, dig-dong, dig-dong. Bahia, meu irmão. Amigo Rafael por ali também. A galera da Lone Tunes detonando. Fala, Ronê. E aí, Alain? DJ Anderson. Te vi, garoto, é nóis. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Do Shawa. Simplesmente o guerreiro da galera. Do Shawa. Tem muita coisa pra acontecer. Braço. Renanzinho. E agora fala que me ama. Cauê Mutante, olha o paixão playboyzinho aí. E agora que não tem mais nada. Agora o cara puxa o periquitinho pro salão e vai dançar bem agarradinho, vai. Diz que morre de amor por mim. É agora. Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, parceiro Igor Pantoja, os pés incisos na área detonando, hein? Vai saber que um dia eu bebi. Meu amigo Diego, segura a Nanda aí, Diego. Aí, Andrei. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. O homem do camarão tá na área. Tranquila. Wagner Margari, um abraço, Wagner. Não tem mais. Sei que tu tava em Moaná, mora dessa, pô. E sem você ficou mais frio o meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado, depois de tanto ter sofrido. Manda 007. Apoio Loja Surficia. Como é que é? Bonito. Aí, Juan Surficia. Que bonito, hein? Apagação aí, né? Que cena mais linda. Ivane de Balaelto. Atrapalhando o casalzinho aí. Vixe. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol. Amigo Gordo, os polêmicos do Guerreiro Donário, Brasil. Salaman. E por acaso esse motel. Amigo Igor lá de Barcarena, bora Rodriguinho. Não pode. Vira o Rafael aí, ó. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Como é que é? Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Meu parceiro Jackson Silva, Maurício Daltino solta na área. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. A GP. Toma aqui os 5 reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Fala, meu parceiro Guegué! Toma aqui uns 50 reais. Manda 007. Manda açaí e pimenta. Ai, tá vendo, hein? nem de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. DJ Anderson. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai. Poder de parceiro um pouquinho, Daxi. Ali Barcarina, na Salamana aqui do ladinho. Meu amigo Lucas da Mistura, até aí, bora, Jona Redre. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Bora, Rominho, som. Já pirei. Você é Sabrina, hein? Salamana, hein? Tiqueia! Um beijo pra você do Gordinho Tiqueia! Você é Lisângela Salamorim! É o Tinho! Ventibalo Jailson Dias, bebê! Jean Diego Negão, tio Chico! Eric! Toda a família FDA arrebentando aqui do ladinho! Ó, a música ficou só o creme, viu, moleque? Cadê, vem! Olha o sucesso, meu irmão! Sucesso em todo o Brasil. Como é que é? O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer. E aí, Elvis? A metade de tudo que você queria saber. Não sou culpado. Oi, o patrulhado de Tito da tropa, hein, Tito? Quem diria que o dia os... Só de boa. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. William Rodrigues. Alan César. Antes de ir embora. Alen Silva, toda a galera dos implacáveis por ali, hein? Então se der, escuta calada, investe, não chora. Raja Diniz. Que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Pra dançar agarradinho. Foi ela que me para uma jovem, mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. RP Exclusive Fashion patrocina o DJ Anderson Considerado. Antes que você pega, você tem muito que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar. Kleber da Surficia veste o DJ Anderson Considerado. Quando está certo, você tem que entender a chegar. Bora, Mauri! Patrão tá na área, Mauri. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Meus segredos vem me revelar. Quero pra ali, meu parceiro Ronaldo Pirata, Salamânia. Um abraço pra você, Ronaldo. Todos os sonhos se realizarão. Quando perceberás que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso. Tchau! DJ Anderson! Vacina! Quis que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem, mas na hora H. Olha o forrozão! Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Que é isso? Júnior, Batman Guilherme, Andrezinho, amigo Valdinho, Xande Lobato, os galochinhos do reggae arrebentando aqui do ladinho, hein? Toda a família FDA detonando! Bora, Diego, aí, Nanda! Falaram que você gosta mesmo é de amar. Maurício Dortino Sombra, Jackson. Seu beijo era o mais gostoso. Se eu chegasse perto ia ser perigo. Jean Ferreira, hein? E Aninha? Desacreditei, quebra a malícia até assustei. Mensagem provocante no meu celular. Aquela foto, prefiro nem contar. A meu amor lembra de tudo. Eliseu Intocáveis detona. Que assistiu. DJ Anderson. Mas tudo mais. Do Shawa. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era. Para a família Nádia, o pirata por ali. Jonah Hebley. Tô vendo que você. Aí, Andrei. Adson Pantoja, o Pantoja. Os persistíssimos detonando. A maluca que era da malandragem. Pra cima, prepara, prepara, mistura, mistura, brindou. Fala o disso da GP, fala o disso. Ô, tim, tim, tim, tim. Gabinha Sidilene lá de Barcarena. Que não me ligou. É Lelita, toda a galera, um abraço. Já solteiro, não sofro de amor. Ô, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Olha que não me ligou. Qual foi, ladrão, né? Mas nós. Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Agusti, rapaz. Amigo Vevé da família FDA. Os garotinhos do reggae pra cima. Olha o Caridé. Saiba que sei que ainda pensa em mim. Quer louca por mim. Bora, meu parceiro Cauê. Os mutantes detonando aí, meu irmão. Sei que está com namorar. Olha, Roberto, prepara o balo pipoca, né, viu? Vamos pipocar tudo, meu irmão. Aumenta, Tadinho. Saiba que eu sei que ainda. Meu amigo Wanderson, tô na comissão de Barcarena, Bradesco, Salamânia. Fala, Wanderson. Sei que está com namorar. Mas a carne é pra. Você tá de namorado, vou. Mas é só passar tempo, pra não ficar sozinha. Mano, parceiro Eldo, tudo bem? Isso aí, Vaneide. Equipe Pagação, Brasil, só na mão. Até ela chorar, se maldizendo o que está fazendo. Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho. A tribo toda se prepara. Se prepara. Pra chegada do novo Tuxaua. Todos irão se surpreender. Estrutura sonora. Luxo. Beleza. E um designer incomparável. E o show que vai sacudir a tribo. Aguarde.